Cátia Mello, Jason Barbosa, a dupla mais carismática. O que cê tá achando que estamos fazendo? A gente tá ficando, mas ninguém tá se entendendo. Melhor ficar aqui. Às vezes eu percebo que não é a hora da gente ficar junto e botar todo esse amor pra fora. O que está dentro de mim, no meu peito, o coração bate apertado. Mas quando você chega perto, fica acelerado demais. Eu acho que tenho razão. O que tá faltando em mim tem em você. O que tá faltando em mim é esse teu abraço que me conforta, esse teu carinho que me faz bem. Eu não consigo viver sem esse amor. Eu já estou virando, é o teu refém. Eu não consigo tirar você do pensamento. Esse amor maltrata o que tem por dentro. Mas só pra você saber, eu não consigo ficar longe de você. Cátia Mello, Jason Barbosa, a dupla mais carismática. Portal do Arrocha. No meu peito, o coração bate apertado. Mas quando você chega perto, fica acelerado demais. Olha, eu acho que tenho razão. O que tá faltando em mim tem em você. Faltando em mim é esse teu abraço que me conforta, esse teu carinho que me faz bem. Eu não consigo viver sem esse amor. Eu já estou virando, é o teu refém. Eu não consigo tirar você do pensamento. Esse amor maltrata o que tem por dentro. Mas só pra você saber, eu não consigo ficar longe desse teu abraço que me conforta, desse teu carinho que me faz bem. Eu não consigo viver sem esse amor. Eu já estou virando, é o teu refém. Eu não consigo tirar você do pensamento. Esse amor maltrata o que tem por dentro. Mas só pra você saber, eu não consigo ficar longe.